capaz de transportar. Vem pela força que faz meu peito acelerar. E sem espaço eu dou o laço, se quem tiver que dar. É muito cedo, mas se vai eu já vou estar de pé. Pude essa track que o rap vai te transportar. Vem pela força que faz meu peito acelerar. E sem espaço eu dou o laço, se quem tiver que dar. É muito cedo, mas se vai eu já vou estar de pé. Há vários carrinhos de casa, caçando sonhos e grana. Focando em fechar as paradas, beirando o fim de semana. Se espremendo em bater a meta e voltar sem perder minha dama. Há uma mixtape de tirar o pé da lama, chefe. Deixa uns amigos esperando, deixa uns amigos pra lá. Peço que ame, se não der, já valeu por tentar. Traz essa vibe pra cá, minha mulher, vou comemorar. Eu brindo a vida e na saída eu taco fogo no bar. Não vim pra competir, vim pra compartilhar, né? Sei quanto vale um play, cê sabe quanto vale o hack. Era pra ser uma equipe, cada um no canto. Só veste a camisa se a intenção for entrar em campo. Trago meus sonhos, meu lar, cada semana um lugar. Foi pro outra city sem saber se eu ia me adaptar. Tá tudo certo onde está, nada precisa mudar. Isso o rap chama na jagrana que me faça ficar. Curte essa track que o rap vai te transportar. Vem pela força que faz meu peito acelerar. E sem espaço eu dou o laço, se quem tiver que dar. É muito cedo, mas se vai eu já vou estar de pé. Curte essa track que o rap vai te transportar. Vem pela força que faz meu peito acelerar. E sem espaço eu dou o laço, se quem tiver que dar. É muito cedo, mas se vai eu já vou estar de pé. Hoje o bang acelerou, quem diria, sem caô, nós já sabia. Há mil anos no setor, meu mano, tamo desenhando os planos desde quando a noite era mais fria. Bola de meia, de gude sempre na habile. Rima é só pra quem tem atitude. Lembro dos menor na praça, sem neurose, parça. A gente era feliz, de graça eu sei. O tempo passa, mas a dispo é a mesma ambição, sim. Vou botar coroa numa boa condição, sim. Se é preciso de ir, vou buscar. Sei que os aliados tão por mim. Os copos no ar, vamos brindar. Nostalgia veio visitar. Hoje é pra chorar, mas é de alegria. Cada dia mais, é um dia menos. Vamos aproveitar, que esse é o nosso dia, salve. Curte essa track que o rap vai te transportar. Vem pela força que faz meu peito acelerar. E sem espaço eu dou o laço, se quem tiver que dar. É muito cedo, mas se vai eu já vou estar de pé. Curte essa track que o rap vai te transportar. Vem pela força que faz meu peito acelerar. E sem espaço eu dou o laço, se quem tiver que dar. É muito cedo, mas se vai eu já vou estar de pé. Dou xé, dá o sim. Tamo junto, neguinho. Tudo bom.